se levantou. Acasias, filho da dor, com conselhos de impiedade, seguiu os passos do mal sem temor. Mas em meio à escuridão ouviu o clamor do coração, e mesmo em sua fraqueza Deus traz a fortaleza. Faz a opressão, teu amor nos dá nova direção. Com Jorão ele foi à guerra, mas a batalha não era sua. Caiu sob o peso do erro, Deus não falhou, mas um remanescente ficou. Joás, luz que não se apagou, escondido na casa do Senhor, cresceu em fé e amor. Ó Senhor, que traz libertação, em ti encontrou. Faz a opressão, teu amor nos dá nova direção. Nos esconderijos, tu és nossa paz. Na casa do Senhor, nossa vida se faz. Em meio à batalha, ouvimos tua voz. Reina, ó Deus, em nós, sempre ser. Faz a opressão, teu amor.